Salvador Tower, good evening. Azul 4071, holding point runway 10, ready for takeoff, that's number 2. Tá 3662, ali mantém, piscando 0. Ali mantém 10, 3662. Azul 4071, maintain position. Hold short runway 10, Azul 4071. Sim, que o código é o 5007. Eu tenho 3, 3, 3, 370, 319 para Fortaleza, Momo Frost, decolando a 10, Great 519, controle, 5007 para fora. Contrariamento correto neste procedimento táxi. Solo Channel 6310 para o táxi, com 90 a bordo, alterna Salvador, 3:30. Copiado 3:30, Salvador, 90. Autorizado táxi India Alpha, ponto espera torre, 118, decimal, meia dúzia. India Alpha, ponto espera 1186, Oceania 6310. Salve Salvador, boa noite, Bono 404, Ivan. Bono 404, boa noite, táxi via Alpha Juliette, o gate é o 05. Alfa Juliette para o 05, Bono 404. Rotan 358, está no 7 para pushback salamento. Ah, eu tenho o reporte para o táxi. Decolado 31 no controle 1 no 935, bom voo. Boa noite, 3662, contato no radar, só 370, saída PUCA. Para o 370, na PUCA, 3662. Azul 4071, clear for takeoff runway 10, wind 090 degrees, 11 knots. Clear takeoff runway 11, Azul, correction 10, Azul 4071. Chame o centro e solicite o mesmo, frequência 2085, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Oceania 6310, ponte espera com sono zero, pronto. Boa noite, Oceania 6310, ali mantém sono zero. Ali mantém sono zero, Oceania 6310. Azul 4071, Bornet 33, call 119.35, have a nice flight. Roger, call departure control 119.35, Azul 4071. So, Salvador departure, good evening, Azul 4071, dial departure passing now 1400. Good evening, Azul 4071. Climb maintain level 360, dial departure. Clear to climb flight level 360, dial departure, Azul 4071. Controle, economia 04, localizador. E04, chame Torre, no noite, decimal meia. Pronto, meia, bom. Logo no 604, localizador, boa noite. Gol no 604, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando no 64. Solo, até 3858, pronto para o táxi com 151 a bordo. Tem 3 horas e 40 de autonomia, alternando João Pessoa. Copiado, autorizado, táxi via Juliette Alfa, até ponto para pistola 0, no ponto para torre, 18, decimal, 612. É, 102 decimal? 18, 612. 612. No 604, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, no 1 nós. Tá, livre pouso no 0, no 604. Oceane 63 no 0, decolada 35, controle 1 no 935, bom voo. Controle 1 no 935, Oceane 63 no 0, uma boa noite. Salvador approach. Good evening. It is Flapjack 6748. We have formation Tango. 6748, Squawk Damp, clears my arrival, descension 050. Sample at level 050, Webjet 6748. Salvador, boa noite, gol no 3. É, 1889. 1889, pronto para cópia. Pronto para cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita. Saída Nael, após Del Leda. Voa direto Bridge, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toqui. Controle 119, decimal 35, código 5010. Chegou 1889, está autorizado nível 360 para o Galeão. Na decolando da pista 10, na saída Dael Leda, vai interceptar Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14 e prossegue para o Rio. É, decola com curva direita, o controle de saída vai ser 1935 e o código 5010, o gol 1889. Correto, mas o próximo táxi. Camarão. Solo Salvador, objeto 5827 no portão 10. Pushback, saneamento. Obrigado, atrás para o táxi. Portaria em casa, 8827. 526, chame centro, 12685, tenha uma boa noite. 2685, obrigado, até amanhã. 3662, pode voar de paz? 3662, pode chamar o centro em 2685, tenha uma boa noite. 2685, grato. Boa noite, Santa 3858, ponto de espera da 10 pronto. Boa noite, Santa 3858, alinha e mantém pista no 0. Guilherme, mantém pista no 0. Bom, no 604, solo 39, livre à direita, no 219, boa noite. 219, boa noite. Paulo Salvador, gol no 604, livrou, boa noite. Boa noite, gol no 604, prossiga táxi via Taxiway Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa, reporte para ingresso no pátio, gol no 264. Vice Oscar Uniforme Salvador Procelha. Tente 1500 pés via corredores, reporte Paripe. Leve Jet 5827 com 83 a bordo, 4 horas e meia de autonomia alterna com fins. Copiado com fins, 4h30, 83, autorizado prosseguir o táxi via parte principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre número 8, decimal 612. Parte principal Índia Alfa, quando no ponto de espera 1862. Obrigado, Web 5827. Nada. Salve Salvador, boa noite, gol no 405, frente da Tango para a Cópia Brasília. Gol no 405, autorizado Brasília, nível 360, via Atos 117. Decola pistão 0, curva à direita, saída gole, transição orfito. Controle 119, decimal 35, o código 5016. Frente 360 via Pendulão no 7, decola pista 10, curva direita, saída agora, transição acito, controle 1935, transponder 506. Correto, na estrada do Metax. 745. Sim. Anotando 3858, pistolão 0. Para o pushback e acionamento, gol 1889, no 612. 612, aguarde para iniciar. Ok. Passing level 170, azul 4071. 4071, call receipt sent 1288. 128 is small 8, azul 4071. Thank you, sir. Have a nice night. Bye-bye. Decolada 42, controle 1935, bom voo. Decolada 35, boa noite. Tem condições, na medida possível, de usar o táxi? Estamos com a aeronave da companhia, está no 62 aguardando sua passagem para iniciar o push. Ativa, começa 047. Oi, tu chame correção, contato radar, suba 370 na Momo. 370 na Momo. Oxenem 6310, chame Recife 1285. Recife 1285, Oxenem 6310, boa noite. 5827. Livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, no Monais. Iniciando decolagem, objeto 5827. Approach, good evening, Oceania 6313, information tango. 6313, radar contact, descent to 040, altimeter 010, 10, squawk ident. Bonfire arrival. 1010, descent to 4000 feet. Bonfire arrival, Oceania 6313. Big 748, descent to 3000 feet, altimeter 1010. Web 6748, descend 3000 feet, 1010. 3000, 1010, 6748. Controle Salvador, Webjet 5827, decolado na Dael, Leda. 5827, contato radar, Sol 340 na Dael. 340 Dael, Web 5827, pode voar na proa de Leda? Pode sim, autorizado. Obrigado. Ainda não, Whisky Lance Uniforme, será ultrapassada aí pela direita por um Boeing 763 do Webjet. Copiado, Campinas 4188, autorizado táxi Juliette Alfa, depois para o pista 0, no ponto de espera, correndo no 8, decimal 62. Táxi da ponte de espera, 2862, obrigado, boa noite. A aeronave na chegada Bonfim, seu voo Frode vai interferir. Com certeza, vai manter a... Webjet 1048, reaching 3000. 6748, 2000, clear the last X-ray. Clear to accept ILS and 2000. Webjet 1048. Descanso uniforme, proa da rotatória. Uma boa noite, 1889 da Gol, ponte de espera pronto. 889, a linda cola pista 10, vento 090 graus, 129. A linda cola Gol no 889. Establish on localizer, Webjet 6748. Contact Salvador Tower, 118.6. 18.6, 6748. Tower. Good evening. 7481 mile to outer marker. 56748, continue approach, stand by runway vacated. Stand by runway vacated, you have it. You're down and lock it. Roger. Recife, 2887. 288, senhor, 5027. ONU 889, subam 360, vigilância, saída da EL. 360, poderia encurtar a saída, guarda EL? Pode valer, Leda. Grato, Leda da presente. Go ahead. Request is possible, fly ahead in Duna position. You are cleared. Descent 2000 feet, 1010, clear the left X-ray. Okay, clear to left X-ray. X-ray and direct Duna, Ocean 600, descent 2000. Os uniformes são 417? Igual. Torre, 18-6. Obrigado. Torre, Whiskey House, Whiskey House. É o Whiskey House, can you inform me? Afirmativo, visual 417. Gente, curte final no 7, reporte 2 milhas fora. Whiskey House, can you inform me? Web 6748, on the ground at 43, call 121, that's small miner, good night. Macro miner, so long, sir. Miss. Out of the ground, good night, this is Webjet 6748. We are now vacating the runway and entering Taxiway Alpha. 6748, clear taxiway Taxiway Alpha and Junet gate number 4. Okay, by Juliet, number 4 on 6748. sinal de 2 milhas, Wisconsin Uniform. Wisconsin Uniform, livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, Uniform. Contact tower, frequency 118, decimal 6, Chanel 6313. Okay, 118.6, bye sir, and you back, 6013. Uniforme, solo 57, frequência livre ao estacionar, boa noite. Olá, 288, 2335, bom trabalho. Boa noite. NS 6313, clear to lane 1010, wind 100 with 10 knots. Ok, Roger, clear to lane 1010, ocean 673. Salvador, Guarapé, 04. Vão número 04. Docente da Tango, por gentileza, conforme Fortaleza. Sim, está autorizado, Fortaleza, nível 370, VP Zulu 19, pista 10 decola, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 119, decimal 35, acione 5021. Desça e mantenha inicialmente o nível 080 Índia, Papa Oscar, guardando contato radar, voe proa da rotatória.